Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-Yo, na Super Jovem! Ai, sejam todos bem-vindos, é o primeiro sextou do ano, esse é o Yo-Yo, primeiro também, primeira edição 2019, e não é que esta bagaça continua aqui nesta emissora? Sim, oi, estamos de volta, feliz ano novo pra todo mundo, pra você que tá ligado com a Super Jovem, a partir de agora até as 4 horas da tarde, ou então até as 10 da noite, pra quem tá curtindo a reprise, o Yo-Yo no ar, alegria, diversão, entretenimento, com a turma mais insana do rádio, sejam todos bem-vindos, eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, de volta de suas férias, Jorge Adriano Macedo. Felizmente por estar aqui com vocês, infelizmente porque tava boas férias. Viu? Tava boas férias. Tá bom demais. Mas o que é bom dura pouco. Dura pouco, infelizmente, né? Como mas desde o ano passado, rápido, né, Jorgeão? É, foi quase um ano de férias. Nossa, cara. Aliás, eu quero explicar um pouquinho para os ouvintes que os caras assim, que são corneta, né? Sim. Ah, de novo de férias, é a terceira vez que você tira. É que nós tiramos 5 dias, 10 dias. Quando dá. Quando nós só temos um folguista e nós temos o nosso... O Léo fez titular. A variada, então nós não temos ninguém de folga. Ou então seja, foi quase banhado. Humanamente impossível tirar férias. Então, daqui um dia eu vou tirar mais 10 dias. E o Jorjão conseguiu se explicar porque o Léo não tá aqui, né? Se o Léo estivesse aqui, não ia deixar o Jorjão falar. Não. Então, por isso eu tirei férias, mas já tô de volta, felizmente, para estar aí com vocês. Achei que tu tava lá ainda. E quero começar bem esse Yo-Yo fazendo uma pergunta capriciosa. Testando o conhecimento pergunta de vocês. Pergunta que não quer calar. Qual é o peixe que pulou do 10º andar? É o peixe suicida. Peixe é o namorado, não aguentou com a namorada. Quem me fez essa pergunta foi o meu filho, o Joãozinho. Então tá. O Joãozinho ele fazendo escola. Pai, qual é o peixe que pulou do 10º andar? Peixe spa. Vai responder agora ou tu vai deixar no ar? Não, pode responder agora. Rapaz. Eu vou responder como ele me respondeu. Atum! Nossa! Ai, ai, ai. Voltou afinado. Filho de peixe, peixinho. Peixinho, ai, só não vai se jogar em cima do prédio, Joãozinho. Júnior Aguiar. Opa, ótima tarde pra vocês aí. Primeiro programa de 2019. Com muito orgulho, com muito gosto. A gente tá aqui com mais um Yo-Yo, tentando deixar a sua tarde animadinha com o Jorjão, com o Klebe, com o Tobé. Isso, o Tobé Gracinha. O Kleber Garcia. O Kleber Garcia. O Beto Aguiar ali. O Beto Barbosa. Uma ótima tarde pra você. Calorosa. Muito bem, senhora. O Vitor Clay. Vitor Clay, culpa dele. Chamou tanto aquela porra daquele sol. Veio dois. Mas hoje, a Cássia Heller começou prevendo isso lá em 90 e alguma coisa. Segundo sol. Esse segundo sol existe, ele tá atrás do outro. Tá atrás do outro. Sim, quando aquele ali morreu. Tem 3D essa porra aí. E com a gente também, completando a trupe, hoje o Kleber Aguiar. Opa, boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira, mais uma sexta, primeiro Yo-Yo do ano, né, cara? Aí mais um ano... Quem sabe o último, né? A gente não sabe se vai ser o primeiro e o último. Firme e forte aqui. É sempre aquela incógnita, né? Pois é, se vai rolar um ano mais incógnita. Vai rolar, né, cara? Vai rolar. Meu Deus do céu. Ô, Jorjão, fala incógnita, eu já fico, é sempre aquela dúvida, né? Mas sempre a dúvida. Incógnita. Deixa eu contar uma história pra vocês, né, cara? Perplexo. Meu tio, ele colocou um filme pra assistir na Netflix 9 horas da manhã, né, cara? Era meia-noite, falou, meu Deus, essa porra não acaba, velho. Aí eu fui ver, ele tava lá no 8º capítulo de uma série. Meu Deus, esse filme não para mais, não acaba esse tal de Big Bang Theory aqui. Nossa, só 16 temporadas, 20 capítulos, cara. Pior que lá, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, tá assim, 60 temporadas. Aqui. Não, agora deixa eu falar uma... Todo mundo morre, hein? Todo mundo morre. Você tá assistindo o Grey's Anatomy, tá lá por 5ª temporada, o Shepard vai morrer, todo mundo vai morrer, cara. Até a Grey's vai morrer. Agora morre pra caramba, mas é um filme até interessante, é o Bird Box, né? Bird Box. Todo mundo falando, né? Ele já falou morre todo mundo. Eu assisti ontem. É louco, cara. Sabe que é o filme mais visto na Netflix? A gente tava falando essa semana, né? 45 milhões de acessos na Netflix. Primeiro final de semana. E eu vou falar porque eu sou assinante da Netflix há, sei lá, há mais de 10 anos. Isso daí já nem é propaganda, né, Jorjão? E nem falar da Coca. E todos os filmes... Não, mas vou dizer um detalhe. É o primeiro filme bom da Netflix. Porque os filmes, as séries são muito boas, tá? Agora os filmes são todos umas porcarias. Deixa eu desejar. Eu nunca vi filme... maior bom da Netflix. É isso, exatamente. Uhum. Que tem filmes que são originais da Netflix, né? Originais da Netflix, esse, né? Esse aí, esse. Agora esse uma pergunta que fica no ar. Assim, será que a Netflix vai liberar esse filme posteriormente para canal aberto, alguma coisa passar? Eu acho que não. Acho que não, né? Todo mundo fala que não, porque tem essa briga, né? De TVs abertas, principalmente a Rede Globo, que já está fazendo seu próprio streaming, né? Com a Netflix. Não, né? Mas é, o maior briga, o maior problema para a Netflix não é Globo, o maior problema mundial é a Disney, né? Sim. A Disney se uniu com a Fox e já está funcionando. Lançando streaming. É, já está funcionando nos Estados Unidos. É? Inclusive com canais ao vivo de esportes. Tanto que a Fox vai sair da Sky, né? Isso. Eu acho que é daqui a uns anos. Eu acho que já, ano que vem, né? É, não sei, enfim. Todos os canais da Fox. Vai ser o primeiro serviço de streaming que vai ter canais ao vivo, vai ser esse da Disney. Pra quem é assinante, né? Então ele vem com tudo. Então todos os assinou com a Marvel também. Caramba. Então todos os filmes da Disney e da Marvel não vão mais fazer parte do casting da Netflix. Eles vão ter o seu próprio streaming. Vai dar uma quebrada, cara. Inclusive no começo do ano, eu ia falar o começo desse ano, pra tu ver, eu tô em 2018 ainda. O começo do ano passado tava correndo o risco, né? Vamos usar esse termo, da Netflix fazer transmissão ao vivo dos jogos da Copa. É verdade. Lembra, que deu aquela polêmica? Netflix, 4K e não sei o quê. Mas ficou ali. Mas ficou só no quase, né? Uhum. Foi na trave. Chicagaram. Deu na trave. Daí, como os direitos da FIFA, deu todo aquele rolo lá e tal. E o cara, não, deixa eu ficar com as minhas sériezinhas aqui. Eu tô ganhando meus bilhões com as minhas séries, com meus filmes aqui. Só que o mundo é feito de concorrência. Então, não tá. A casa da Netflix não tá tão boa assim. Não, a partir de agora. Por enquanto, tá monopolizando o bagulho, né? Mas daqui a pouco. Que a Amazon Prime lá é podre, né? Não é boa. A Amazon lá, o único bom que tem lá até hoje que eu assisti foi o Deuses Americanos lá. American Dead. American God. God. American Dead. American Dead é legal também. American Dead é legal também. Só que passa na Fox. A briga entre a Netflix e a Globo é bonita, porque nas redes sociais a Netflix sempre tá cutucando a Globo. Uhum. Aliás, essa semana a Globo acho que passou aquele Madagascar, é isso, né? Aquela animação. E a Netflix postou lá que tava ali no catálogo da Netflix, além do Madagascar 1, né? O 2 e o 3 também. Isso. Eles tinham disponível ali pra... Quer assistir todos esses? Assiste com a gente. Na Netflix, Não, e é engraçado que eles interagem bastante com o público no Twitter ou no Instagram, o pessoal Netflix? Da Netflix, né? Uhum. O pessoal comenta alguma coisa lá, eles sempre acabam respondendo, assim, tipo, com bastante humor, assim. Na zoeira. Não, assim, e é legal bacana. Porque o público se sente valorizado, né? O público hoje por essa a proximidade com essas plataformas digitais, isso. Ele sempre falou, pô, a Netflix me respondeu. Tá me vendo aqui, né? Tá me vendo. Tô sendo notado. É. E uma grande que a tirada que eles tiveram foi a questão da segunda temporada do Stranger Things. Que eles fizeram aqui pra América do Sul e também a América Central, né? Fizeram a propaganda baseada no Chaves. Né? Você lembra? Você verdade, viu, né? Verdade, que era a Chiquinha. Bem, que era super poderosa, que era e tal, e daí eles conquistaram. Eles são no marketing, assim, pra fazer propaganda do produto deles lá, eles são sodas. Cara, eu bati uma decepção essa semana que eu fiquei sabendo, ontem, na verdade, fiquei sabendo que a Chiquinha é adotada. É adotada. Uhum. Sabia disso, João? Cara, mas ela é a cara da avó dela, mano. Sim, pois é, quem, né? É a avó dela? A dona Neves. A dona Neves, a avó da Chiquinha. Ela é cara da Eu não lembro dessa, ela viu? É adotada pela. Eles assistiram outra temporada que nós não assistimos. Não lembro da dona Neves. Não lembro da dona Neves. Deve ser o novo Chaves. Não, que ela chamava ainda. A Chiquinha falava que era minha bisca-avó. Ah, vai lá com a minha bisca-avó, ela falava. Vocês não lembram, cara? Não lembro. Que era a própria Chiquinha, que era assim, de casa de velha, né? Mas ela eu falei que era cara dela. Ela não tem nada a ver com o seu Madruga, né? Enfim, ela não é filha do seu Madruga. Mas é neta da avó dela. O seu Madruga era Guampa, eu acho. Rapaz, agora me bateu uma deprê aqui. Olha aqui no WhatsApp, o pessoal dizia, poxa, a vida spoiler aí, o Kleber deu spoiler. Do que? Da Grace. Da Grace Anatomy. O mínimo é uma menina, porque só mulher assiste essa série. Não, foi pior que foi um cara. Foi nossa, um cara. Poxa, spoiler. Menino... Só que o Kleber falou que só menina assiste, ele assistiu. E assisti todinha. Menino veste azul, viu? E olha, se você for assistir Paixão de Cristo, mano. Jesus morre no final. Putz, verdade. Titanic afunda. Eu ia falar Titanic afunda no final. E o João de Santo Cristo. Vamos trazer o pensamento. Era santo que ele não sabia morrer. Morre. O pensamento da secretina. 2, 3, 4. Para ficar maneiro, eu vou ligar o ar-condicionado. No 12. No 15 a gente suando. Mais ou menos. Literalmente. Olha, eu sozinho já tô mal acompanhado. Senhor, nossa. Que deprê, isso. Aí você fale, cara. Ó, Exu não é demônio, mas tira a letra U pra você ver. Vira. Verdade, cara. Vira no demônio. Não vou me envolver com ninguém esse ano. Anota aí. Só que anota de lápis, né? Vai que. Vai que dá uns problemas. Ó, isso aqui é pra quê? Ó, é pensamento é bem inteligente. Namorar alguém de exatas é saber que você vai ter com quem contar. Verdade, cara. Muito bem. Muita gente reclamando do calor e pouca gente curtindo um banho, né? Passa ali no centro, meu Deus, parece que tem uns bueiros abertos. Olha. Agora, essa semana eu tava num supermercado aí da cidade, eu e a esposa fazendo compras. Passou um cidadão com azeira, bicho. Com azeira. Eu tenho uma azeira, mas a azeira dele era muito forte. Pensa, eu acho que o cara não tinha tomado banho fazia um mês. Né? Desde o ano passado ele não tomava banho. Eu fui lá e peguei um perfume, mas ele falou, tá em promoção. Viu? Olha, vamos testar aí, ver se é promoção. Ei, vamos testar. O cara passou do lado e falou, moço, você viu que tão bom o caminhão de Axe lá na... lá na frente, lá, cara. Tô saqueando, pode dar uma passadinha. Mas tem coisa ruim, né, cara? Sair do banho cheirosinho e passar por alguém. Ainda no pensamento, cara. Se você acorda olhando pro celular pra ver se a pessoa te mandou mensagem, é um sinal que você já tá ferrado, cara. Nossa, tá na depressão. Já tá dominado. Depressão pura. Depois disso vem o filho. É. Dica pra você seguir nas redes sociais, Cléo Pires. Sigam. É, né? Nossa, mano. Outra dica. Com força. MC Tatizaki. Daí eu ia te falar agora. Essa foi dica do Kleber. Lá no Instagram, Tatizaki. Você seguiu e conferiu. Eu dei uma dica pro Jorjão aí. Então siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Cléo Pires e Tatizaki. Tá, mas no Twitter? No Twitter? Rola esquema, deixa eu ver, hein? Eu tô olhando aqui no Twitter, filho. Ah, tá. Vou fazer um Twitter. Vou tocar uma música. Pessoal, antes de falar, não quero me gavar, mas ó, sabia que eu tenho uma réplica da caneta usada pelo presidente Bolsonaro? Sério? Pra assinar lá, eu tenho uma réplica. R$100. Ele economizou na caneta e no resto, né? Foi a cerimônia mais cara dos últimos tempos, R$1 milhão. Nada, mas teve até macarrão pra comer. Sim, sim. Olha os bolsominions aí defendendo. Teve até cafezinho. Teve até cafezinho, cara. Bolsominio! Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? You, I can't.

mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não entendo. Ele é mais que lindo, é o Lindomar Castilho. Lindomar aqui Castilho. No eu vou roubar meu coração. Vou fazer leilão. Esse era fera, meu. Essa fera ainda. Eu vou rifar meu coração. Esse é o Ioiô no patrocínio sempre de Beltrão, Net Telecom, Auto Posto São Carlos, Cessul e Rede Leve. Ouviu? Vai quase mexendo. Explodiu teu ouvido. Obrigado, outro aqui querendo especificar. Sabotando aí. Sabotando, estourar meus tímpanos, né? Falar em Beltrão Net Telecom, amigo, você começa 2018. Ainda bem que é o tímpano, vou né? Vou falar pra você, meu amigo, eu só dou dica certa. Você passou 2018 com aquela internet Bosch? Passei, né? Vale. Aquela nem internet me vale, que engatinha, olha o português, que engatinha, né? Engatinha. Aquilo que não baixa nada, aquilo que você não consegue ver vídeo nenhum, não vê YouTube, não vê X-Video, não vê nada. Nada, nada. Netflix. Quer ser feliz? Talvez estresse, né? É, quer ser feliz? Então, Beltrão Net Telecom, planos de 5 a 100 mega. E o melhor... É, o preço é fantástico, tá? Aí preço é bom, fantástico. Né? E tem mais, além de um bom preço, além de um ótimo preço, tem uma ótima assistência e o pessoal te atende o mais rápido possível. Liga lá na Beltrão Net Telecom, ligue já. E ligue porque eu vou te dar telefone de graça pra você não gastar aí, ó. 0800. 0800. Ah. Esse é o Mukirana, vai lá. 0800-649-5000. Vou repetir. Esse sou eu. 0800-649-5000. Ou 3520-1500. Agora atendendo também em Marmeleiro e Renascença, que estão desfrutando da melhor internet de Francisco Beltrão. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. A mais melhor. Isso, e com a gente também o Cessul, a hora de transformar a sua vida, meu amigo. É agora, é nesse momento. Inscreva-se para o vestibular módulo 2 do Cessul. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 469-9977-4600. Vou repetir aqui, 469-9977-4600, telefone 3524-4242, ou então vai lá no site, acesse agora cessul.br e agende a sua prova. É a sua chance de fazer direito ou então administração em uma instituição com nota máxima no MEC. Garanta a sua vaga. Vestibular módulo 2 é no Cessul. Muito esses são bem, os caras, né? Bem, fazem bem, até aí, bem. Ou fazem até sanduíche, né? São nota máxima no MEC. Isso. MEC é Donald. Boa. O homem sofreu um acidente aí com a sua mulher, né? E acabaram os dois morrendo. Chegando ao céu, o porteiro lhe dá uma BMW, diz: ah, você nunca traiu sua esposa, portanto, esse carro é pra você andar aqui. É você, né? Você andar aqui. O próximo ganhou um Corsa, porque tinha traído só um pouquinho a mulher dele. O outro ganhou um Fuque, porque tinha traído muito a sua esposa, né? Aí um certo dia o cara do Fusca vê o da BMW parado, puxando os cabelos, dando chute no chão, nossa, no carro. Então o do Fusca foi consolá-lo. Ô, moço, você com um carrão desse aí, estressado dessa maneira, e eu aqui com o Fuca aqui, feliz da vida. O que aconteceu, rapaz? Daí o da BMW responde: ah, né, cara, minha mulher, né, aquela filha de uma... é, acabou de passar aqui andando de bicicleta. Nossa! Nossa! E era monareta ainda. Monareta. Esses dias eu fui, me convidaram pra ir numa igreja lá, enfim, pra assistir um culto, enfim, e daí o tal do Pedro foi batizado, né? Pedro. O Pedro, ele tinha problema alcoólico, era alcoólatra, batizado 3 vezes na água. Na terceira vez, o pastor disse: agora tu és, que tanto pastor é meio carioca, né? Agora tu és, glória a Deus. Tu és uma nova criatura. O antigo Pedro já não existe mais. Nada de álcool na sua vida. Seu novo nome é Jacob. Né? Ó, falei, cara, cheguei em casa, fui direto na geladeira, puxei umas Heineken, molhei na água 3 vezes e disse: agora você não é mais Heineken, você é uma nova criatura, agora você é suco de laranja. Parei de beber, só suco de laranja. Só suco de laranja. Que olha, beleza. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de 2 anos que havia deixado a cidade do interior para vir para a capital, a mocinha recebe a visita dos pais no seu luxuoso apartamento na cidade. Minha filha, estou orgulhosa de você, comenta a mãe ao ver tanto luxo. E pensar que você chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Como conseguiu tudo isso, minha filha? Ora, mamãe, foi fácil. Primeiro tirei a mão da frente e depois tirei a de trás. Bem bolado, né, cara? A esposa diz pro marido: se eu soubesse que você era tão pobre, não teria casado contigo. O marido responde: tu é burra, né? Não foi por falta de aviso. Eu sempre disse: você é tudo que eu tenho. Foi avisada. Você, aí quando falar: ai, você é minha vida. Nossa, tá me chamando de bosta. Verdade, nossa, cara. Você é meu tudo. Nossa, tá dizendo que eu não valho nada. O cara diz: pá, sabia que a minha mulher é um anjo? E outros: putz, a minha ainda tá viva. Mas tá ligado que Lúcifer era um anjo, né? Sim. Né? Lúcifer é um anjo, né? Um anjo caído. E virou um demônio. É um demônio, nossa, né, cara? É um demônio, né, mano? É o Bodja. Não, é o Janho. É o Bodja. É o Bodja. Olha lá fora, ó. Olha, tá escurão. Eu achei que era o Lúcifer. É, não, acho que é o bom. É o escuro lá do como é que é? Do Bird Box. Bird Box. Nossa, o pessoal tá fazendo o desafio do Bird Box, né? Ah, sabia dessa agora? Duvido, nego. Bota uma venda no olho e faz alguma atividade que normalmente se faz, mas com o olho vendado. Eu já fiz. Eu fui dormir. Foi dormir. Eu desafio. Eu vou fazer um desafio, então. Eu já fiz esse negócio vendado. Foi lá no motel. Tô brincando. E algemado. Algemado. Nossa. Não, então vou fazer um desafio pra galerinha aí, as enfermeiras dos hospitais, colocar uma venda nos olhos pra hora que vai dar injeção na galera. Nossa, dá injeção nos olhos. É, ou você que vai fazer panqueca, bota uma venda nos olhos. Você que vai fazer vai grelhar alguma coisa também, nossa, coloca uma venda nos olhos. Vai fritar coxinha. Nossa. Pode mandar seu recado aí, a gente manda um salve pra você daqui a pouquinho no 988-22-2300. Galera que tá de férias, ou mesmo quem tá trampando, né, trabalhando aí, curtindo o ioiô, manda seu recado daqui a pouquinho, tem um salve. 988-22-2300. Dito isto, vamos para um breve intervalo comercial. Vamos descansar. Vamos agradar aí os nossos anunciantes e voltamos daqui nadinha. Fazer um agrado. Continue aqui. Daqui a pouco. Tem mais. Super Jovem FM. Esse é o ioiô aqui na Super Jovem com o som dos Mariachi Vargas de Tecalitlã. Nossa, estamos de volta aqui com o ioiô. Isso é mais antigo que antigo. Isso é muito antigo, é coisa muito antiga. Eu lembro daquele filme, aquele desenho do Ligeirinho. Ligeirinho, do Ratinho, lembra o Ligeirinho? Que era esse? Do Ratinho, que ele era mexicano e tal. Ah, tá, fugia do chapelão. Ele falava assim: ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tinha essas musiquinhas. Ele fugia de um gato também, não era? Isso. Não, tipo Tom e Jerry. Era uma versão mexicana do Tom e Jerry. Isso. O gato era pistoleiro. E vocês são velhos, hein? Nossa. Você lembrou também, já. Eu lembrei porque eu vi vocês falar. Ele viu o Joãozinho assistir a reprise no Viva. O ano é novo, mas tenho como meta para 2019 cumprir as metas de 2018, que deveriam ter sido cumpridas em 2017, porque foram prometidas em 2016 e planejadas em 2015. Mas eu estou exausto e quero adiar para 2020. Eita, é tudo assim, né? É mais ou menos. E daí em 2019. 2020. E 2020 vai cumprir aquilo que tu prometeu em 2014. Cara, mas eu ontem cheguei em casa, passei na farmácia, tava indo pra casa daqui 7 horas. Ai, ai. Passei na farmácia e levei paracetamol, e levei absorvente. Absorvente. Aí a minha esposa falou assim: tá, pra que tu trouxe isso? Não tem ninguém menstruado e nem com dor de cabeça. Eu falei: é só isso que fechou. Queria fazer. Fechou. É isso que eu queria ouvir. Então, tchau. Ó, a Nora. A Denise. Não. Lili... Nada com Nora, nada com Nora. Ó, não, a Denise, ela ligou lá pra mãe do Jorjão e falou assim: Ô, mãe do Jorjão, como é que é o nome da tua mãe? Zenita. Ó, Zenita, queria saber uma coisa. Pode me dizer quem que deve limpar? Quem que deve limpar quando a criança se caga? É o pai ou é a mãe? Daí a dona Zenita falou assim: é sempre a mãe, né, minha querida? Sempre foi assim, a mãe que limpa o neném. Que limpa. Né? Daí então tá. Então a senhora faz favor de vir aqui, que o Jorjão acabou de beber e se cagou tudo nas cartas. Você não pode contar minha vida privada. Privada. A mulher disse pro marido: já vou dormir, te amo. Daí ele falou: eu também. Também me ama. Não, também vou dormir. Também. Nossa. Esse mano. Sou eu na vida. Romântico que sou. Romântico anônimo. Românticozinho. Romântico. Olha, todo mundo tem aquele amigo que diz, ou você mesmo, que é a pessoa que diz o seguinte: que a coca de garrafinha é muito mais gostosa. Eu já fui, hoje não sou mais, mas já fui cocólatra. Isso. Porque existe o alcoólatra e o cocólatra. Isso. Mas olha só, esse amigo ou você não está falando besteira, não. Não. Em um artigo para o site My Recipes, o escritor Corey Williams detalhou as três principais razões para a coca ser cientificamente mais gostosa quando ela vem em garrafinhas. De vidro. Ou, enfim, a garrafa de vidro. E faz muito sentido, na verdade. Primeiro, garrafas plásticas e latas de alumínio, elas podem perder a carbonatação, ou seja, aquelas bolinhas, as bolhas, muito mais rápido do que as garrafas de vidro. Né? Segundo, as substâncias químicas utilizadas em garrafas plásticas e latas de alumínio afetam o gosto da Coca-Cola. Tá certo? E terceiro, e não menos importante, por último, o vidro não altera o sabor da Coca-Cola, ao contrário do plástico e do alumínio. Então, vocês têm razão sobre isso. O vidro mantém. Nunca mais tomo original. Cerveja de lata também. E tem uma situação que a incidência do sol também influencia. Influencia. E no plástico ele penetra muito mais fácil que no vidro, entendeu? Isso. Apesar do vidro esquentar mais, mas o vidro reflete o sol e não entra no líquido. Por isso que os vinhos geralmente são em garrafas escuras. E agora com a onda de cerveja artesanal, que muitos estão trocando, muitas empresas já têm o PET da cerveja, mas o PET é escuro. Então, para não... Claro, além é PET. Não é, afetar ali o sabor. Para não afetar tanto o sabor da cerveja. Olha só, hein? O ioiô é cultura, hein? Seria legal um Red Bull em garrafa, cerveja, então, né, cara? Olha, Red Bull de garrafa seria top. É verdade, boa ideia. É, você viu, cara? Essa cabeça desse tamanho aqui serve pra alguma coisa. É. Vamos estragar os fones da rádio. Bem pouco, mas. tô falando que serve pra estragar os fones da rádio. É verdade, aqui, já tem um ali quebrado. Eu consegui dar um jeitinho. É, esse cabeção aí, né? Se eu briguei com você em 2018, te Beto xinguei. Beto tá sentindo o cabeção ali. Te xinguei ou até mesmo te dei uns tapas, eu peço que melhore, senão em 2019 será pior, tá? Então, vá tomando jeito aí, tomando rumo. A esposa chega em casa, vai ao quarto e vê quatro pernas debaixo do lençol. Oxa. Irritada e muito irritada, sem pensar duas vezes, agarra um taco de golfe e começa a bater nos dois sem piedade. Nossa senhora. Já satisfeita pela vingança, vai à cozinha beber água e fica surpreendida ao encontrar o marido lendo o jornal. Ô, louco! E aí o cara diz pra ela: o que tá fazendo aqui? Explica o marido. Olá, amor, já chegou? Os teus pais chegaram hoje depois de uma viagem longa. Deixei-os dormir na nossa cama. Espero que não tenha acordado eles. Bom, o pensamento... Não acordando meu muito. Deus. O pensamento já foi, mas preste atenção que essa é interessante. Ah. Ninguém é tão feio como na identidade, nem tão bonito como no Instagram, nem tão feliz como no Facebook, nem tão inteligente como no Twitter, nem tão ausente como no Skype. E nem tão desocupado como no WhatsApp. E nem tão bom e inteligente como no currículo. Verdade, cara. Olha, e Deus tá vendo aí. Verdade. Você escrever aí na virada, né? Você escrever nas redes sociais. É. Réveillon. Não, escrever ano novo, porque não sabe escrever Réveillon. Aí, eu quero desejar um feliz ano novo pra você. Mas não, uma excelente virada de ano, né? Aí eu vou lá no novo do hotel tal. Na festa da entrada do 2019. Nossa. Só pra não ter que escrever Réveillon. Réveillon. Eu vejo algumas meninas criticando quando vão, tipo, pro McDonald's, vão pra algum... Nossa, o lanche do Mac nem é tão bom. Na foto é uma coisa e a hora que a gente chega pra comer é outra. Mesma coisa as moças do Instagram, né? Na foto é tão parece bom. Parece os McDonald's. Olha, não basta ser pobre. Tem que ter um lugar dentro de casa com uma sacola cheia de sacolas vazias. Verdade, cara. E os lixos do banheiro. E o lixo do banheiro não é com saquinho de lixo, né? Não. É com sacolinha de mercado mesmo. Mercado, bicho. É. O dia que falaram que... Sabe que teve alguns anos atrás ali, acho que dois anos, que tinham parado com as sacolinhas de mercado, tinha que comprar uma sacolinha. Que tristeza, cara. Parei de comer, amigo. Comecei a comprar, levar a sacolinha de lixo pro mercado pra comprar. É muito ruim quando a pessoa que você usa a Netflix emprestado não paga a mensalidade e você não pode ir lá cobrar e nem apressar ela pra pagar, né? Verdade, cara. Empresta uma senha aí. Tem gente que reparte o Netflix. Tem gente, cara. Isso é sinal de pobreza. Brasil, né? 19 pila. 19 pila assinatura divide. Pô, vai 28, 29. Cara. 29. Pontos. Ah, aumentou. O meu, né? Só tem um ponto, o meu é 19. Então, viu? Que vergonha. Alguém tá afim de repartir? Vamos fazer uma vaquinha, hein? Fazer uma vaquinha. Existe outro lado do estrago que é feito. Quando que é vendido como perfeito é comprado. Idolatrado de olhos. Se admira quem não é conspiripira, tentando nos nivelar por baixo. Ira, quem pode atirar, vai serrar na mira. Se retira, se prepara pro culacho. Nunca me acho, não acho, não se virei de capacho. Não dou espaço pra macho querer me definir. Escrevo mesmo e me despacho, pra uns até é escacho. Mas tô na minha e relaxo, o mundo gira e passa aqui. Concessões e escolhas pra sobreviver, pode não parecer. Mas a vida aqui, amigo, muitas vezes se mostrou dura. Tempos em que só os ratos conhecem fartura. E se brilha algumas vezes, ofusca a vista. Cai nessa matilha de que isso é ser artista. Deu uma reluzidinha, logo pensa que é ouro. Mas Raul

죽을 수가 있어서 사랑이 사랑만은 더 완벽하게 내 모든 전투를 다 숨겨치게 이루어지지 않는 꿈속에서 키울 수 없는 꽃을 키웠어 Like you're so bad, like you're so bad 나 위해 예쁜 거짓을 빚었네 Fique ligado na Super Jovem. Daqui a pouco tem mais música. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. E a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na boate. Amor na boate azul. Amor toda noite na boate azul. Vai se agonizar. Quantas versões de boate azul foram gravadas? Eu não sei, mas muitas, acho que é uma das músicas mais regravadas de todos os tempos. E não tem. Você que está me ouvindo agora, que gosta de tomar o gole. E que vai de noite, vai no seu futebol, vai não sei o quê. Não tem um gole com violão que não saia uma boate, cara, azul. Eu me dá uma raiva disso, cara. É, por quê? Não gosta da boate azul? Não, cara, toda vez que está tocando alguma rodinha de amigo, assim... Uh-huh. Toca a boate azul. Chega, toma uns golão já. Toca a boate azul. E aquela também, vestido de seda. Vestido de seda. Um manequim. Tem um monte de clássicos. Clássicos. Os clássicos sertanejos. Depois do gole na cabeça, eles têm que. Isso. Olha só, meus amigos, quero dar a dica certa para o final de semana, que é o quê? Abastecer o seu carro com qualidade, gastando muito menos no Autoposto São Carlos. Eu só abasteço a minha caranga no Autoposto São Carlos, porque eu sou um cara inteligente, tá? Vou explicar por quê. Porque eu gasto menos, tá? Porque é barato pra caramba e eu coloco um combustível de extrema qualidade. Meu carro não falha, não tosse, não faz nada. Porque o combustível do Autoposto São Carlos é tão bom que você chega lá e diz: eu quero testar se é bom mesmo, quero que faça análise desse combustível. Na hora. O pessoal faz, todo mundo é treinado pra isso, tem um atendimento fantástico. Você chega lá na autoposição, cara, você não precisa pedir pro cara lá, dá pra lavar, ele já te pede água, olha como é que tá, meu parceiro, quer lavar o vidro, o que que você quer? Isso é atendimento, meus amigos, atendimento. Se o seu posto não te atende desse jeito, vá pra outro posto São Carlos, que é um posto bandeira branca, que alia a qualidade ao bom preço. Não te cobra a mais pela qualidade, isso é super importante. E aí você chegou lá, quer tomar um cafezinho, refrigerante, um lanchinho, tem a cervejinha, tem o que você quiser, uma conveniência completa no Autoposto São Carlos, que fica aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3. Tô te dando a dica, vai abastecer final de semana lá. Depois que você for lá, você não volta em outro posto não, tá? É no Autoposto São Carlos. E tem mais... Também tem marmeleiro na Dambros e Piva, Autoposto São Carlos, patrocinando esta linda bagaça do Ioiô. Isso, e no WhatsApp aqui, só mandar um alô pra galera, Kleber, pessoal que tá curtindo aqui no 988-222300. Um abraço aí pra todo mundo que tá passando calor no trabalho. Imagina, o pessoal que trabalha, né, nesse sol aí. Imagine, né, a loucura que deve ser. Um abraço aí pros amigos aí que estão sempre em sintonia: o Vandinho, o Marcelinho, o Batatinha. Valeu na escuta e na luta. Valeu, rapaziada. Bom trabalho pra todos. Obrigado pela audiência aí de todo mundo. Quem tá no trabalho, tá na folga também. 988-222300. Manda seu salve pro Ioiô. Betão, quero mandar um abraço especial pro nosso amigo Itamar Pereira. É um cara que há muitos anos trabalha, sim, com comunicação. Hoje ele está trabalhando no JB. Ontem, Jornal de Beltrão. Isso, ontem eu estava fazendo uma caminhada noturna e passei que a gente conversou um pouco. Ele sempre está ouvindo a Rádio Super Jovem. Que bom. Sabe? Ele que sempre bom. Está ouvindo o Ioiô. Ele fala assim: aquilo é uma bagunça louca, né? É uma bagunça. O pessoal que a gente lá faz do aí. Jornal de Beltrão está sempre ouvindo também. Sempre na sintonia. O Flávio também, Pedro. Flavinho é brother pra caramba, tá, né? Sempre ouvindo também. Um abraço, tá, Flávio. Obrigado, tá, pela audiência. O então. Gilmar, então, meu amigo, ele queria terminar o relacionamento dele no final de ano. Falou: Júnior, o que eu faço, cara? Eu não quero, né, final de ano, festas, não quero ser grosso, nem estúpido, quero, né, terminar numa boa. Eu falei: então tu chega assim, normal, e faz assim, né, e canta uma música assim pra ela, né? Falando assim, ó: então é Natal, e o que você fez, o ano termina, vou e a gente outra também. Muito bom. E aí foi. Fica a dica. Eu já cantei de outro jeito isso aí. O ano termina, vou bolar um mais uma vez. Mas não terminou o relacionamento. Não, continuou namorando. Infelizmente. Vamos tocar uma música? Ah, mas já lá. É o Ioiô na Super Jovem. Beleza. Recuerdo cuántas vainas de mí hablaron, que manchito y cuántas cosas más dijeron. Pero yo sé que en la disco la bailaste. Mírame, estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me. No sé cuánta tequila me tomé. Combiné con creepy y abusé. Aproveché que nadie me miraba. Y con un tipo y una tipa me besé. Me quieren criticar que lo que hago está mal. Loco pa' otro loco, pa' mí es algo normal. Dale, dale, que dale, dale, no importa lo que nos digan. Dale, dale, que dale, dale, si tú quieres que yo siga. Aquí estoy yo para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Yeah, yeah. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de tragos, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida. No me digas, pero si somos lo mismo. Y si me entiendes todavía,

continue aqui. Daqui a pouco. Tem mais. Super Jovem FM. Depressão, momento depressão. Abre a janela que eu vou me apinchar. Se você quer cortar os pulsos, essa é a hora. E o solo voltou. Você sabe que tem algumas previsões para o ano que começa, né? Para onde vem? Eu tenho umas previsões aí meio bizarras até, parte econômica. Segundo, isso não é daqueles malucos que se acham, como é que se diz, profetas e tal. Esse é, eu ia falar. Não, agora eu vou falar. Nós temos um computador muito bom, ele soube minhas coisas aqui. É. A Isto É fez umas previsões aí com base em matemáticos. Talvez até aquele tal de Oswald de Souza, que eu não sei quem é. Ah, que faz mas um brasileirão ele também, a Apple vai comprar a Tesla, segundo a previsão. Ah, né? Verdade, verdade. Pode comprar a Tesla por 237 milhões de doletas. Um precinho aí viável pra Apple, né? Outra previsão que é bizarra é que o Trump cai. É, o Trump cai, ele tem um processo. Até eu achei bizarro, mas ontem eu vi. Tropeça e já cai. Tem um processo de impeachment contra o Trump. Contra o Trump. Ele tá forçando, tá? Várias instituições estão fechadas do governo, porque ele falou que enquanto não liberarem os 5 bilhões de dólares para ele construir o muro lá entre o nossa, México, que ele nossa. Não abre, então tá bem complicado aí. Talvez seja uma coisa interessante. Uma que eu acho bizarríssima é que a Alemanha entra em recessão. Eu acho que aí é difícil. Nossa, difícil. Eles representam 14% do PIB mundial e é difícil eles né? Mas enfim, né? A outra previsão é que a União Europeia vai lançar o perdão de dívidas para os países africanos e sul-americanos. Também, sul-americano eu quero. Também acho difícil. Tem uma previsão aí pro nosso novo governo? Não. É só econômico. Colapso geral colapso da General Electric. A GE, que a GE que nem tem mais, mas é fortíssima nos Estados Unidos, vai derrubar a Netflix. Vai derrubar uma geladeira lá. Será um efeito dominó no mercado americano de crédito. Segundo eles, a GE será a primeira a perder credibilidade e os investidores vão aí cair para outras faces. Uhum. E a Netflix é ligada à GE, né? É um braço da GE e é quase os mesmos donos e vai sobrar para a Netflix. Eu tô dizendo isso, pessoal, é tudo previsto. Previsão, né? Então uhum. Mas só previsão boa, né? É tudo coisa boa. Pânico na Europa cria novos impostos de transporte. O que dá medo é que, não sei se vocês já viram as previsões do Nostradamus. Sim. E Nostradamus dizia que em 2019 a Europa entraria em colapso. Em colapso. Lembram disso, né? Sim, nas quadras. Aquela né? Velha cega lá também falou. É a Baba Vanga. Baba Vanga, que é uma bielorrussa cega que também fazia previsões. E todas as previsões da Isto É tá dizendo isso. Que louco. Então, inclusive aquela parceria ali da Tesla com a Apple. Os carros da Tesla já não são tão baratinhos, né? São elétricos não. Mas você viu o último carro da Tesla? Ele tem um notebook na frente, só tem o volante e aquele notebook. Exatamente, aí é que entra a Apple. A Apple, né? Ele estaciona sozinho, ele dirige um tanto sozinho. Nossa, automático. Vou falar pra minha namorada comprar um desse. Cara, ele só não paga o IPVA sozinho. Aliás, nesses feriadões aí aumentou um monte os acidentes de trânsito, né? Sabe o que acontecia? Os caras bebiam e davam a chave pra mulher. Jorgão falou. Jorgão, mas vou apanhar. Eu não quero vestir nem rosa e nem azul. Eu quero vestir 38, no máximo 40. É isso aí. Duvido! Duvido! Nossa! Troco nesse facão! Meu namorado! Aqui fora o Kleber, né? É todo mundo de quase 50, nossa, quase 50. 50 cara, por o Kleber, o boné é 50. O boné é 53. boné pra compensar. É, mas por incrível que pareça, é 40, velho. É, eu é 48. Não é tanto, viu? É 48, só 8 a mais. Pior que o pessoal mandou aqui mesmo que o ano todo cantando Ô Sol, vê se não me esquece e me ilumina. Agora tá reclamando, agora né? Tá aí, o sol é, agora tá aí, ó. Chegou só o foi sol, a gente tocar, chegou, voltou o sol, filho da manhã, aí, esquentando. E o que vocês esperam aí para o ano de 2019, rapaziada? O que vocês olha, esperam? Rapaz. Eu espero que seja melhor que o ano passado, né? Ah, é, isso é. Eu espero que. Não precisa muito também, né? É, eu espero que o salário aumente que igual dos deputados, que nem os senadores. Pô, seria legal, né? A porcentagem, né, cara? Seria legal. Eu já fiquei puto, aquela tal de Mega Sena, eu nunca ganho. Aliás, eu ajudei os ganhadores aí, fazendo uns bilhetes. Eu já tava fazendo até a soma do que eu ia fazer, do que eu não ia fazer. Eu já tava falando assim, tá, se eu comprar rádio, quem é que eu vou demitir? É. Tá, o Júlio ou o Cleber. Tu acha que eu ia perder de me comprar? Tu acha que eu ia ter trabalho? O cara ganha 200 milhões. 280. Passou, deu 302 milhões. Ah, é, passou. 302 milhões. Tu acha que eu ia querer comprar alguma coisa? E acha que ia morar de outrão ainda. Acho que eu tipo ia. Você imagina só o juro dessa grana aí, quanto ia dar Nossa por senhora, mês, cara. Nossa senhora. A 1% que fosse. Eu queria morar em Dubai. Não, Dubai não dá pra beber. Por que não? Lá é preso, não. É preso você beber. Sim, é, não. É que lá é preso, aqui não, né? Você beber de abandonei Dubai. Não, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, mas em outro. É uma ilha ali. Menos no Ceará, né? No Ceará, registrando cerca de 40 ataques a veículos e prédios públicos. Não, tá bom lá no Ceará. Nossa, lá tá gostoso. Eles estão procurando água nesses prédios. Eles estão procurando se o Ciro Gomes tá. Ou não, o Ciro Gomes. Não é o Ciro Gomes lá. Falando nisso, será que já solucionaram a falta d'água em Pato Branco? Será? Eu não sei, cara. Desde o ano passado, disse que tava difícil. Água em Pato Branco? Tá faltando. Segundo o Adir, tava. O louco é. Não sabia disso. Eu não sabia disso. Foi ele. Aí eu falei como que eles achavam água em Pato Branco. Como? É. Seguia o mosquito da dengue. A água não tava muito boa, né? É. Só o pato, né? E cadê os patos de pato, né? É. Os patos lá nada. Mas nada. Pato Branco não foi por isso, né? Mas não tem pato e aqui também não tem marreco. Né? É. Não. Que aqui era pra se chamar Marrecas. Olha que nome lindo. Nossa. Você mora onde? Eu moro na lá Vila Marrecas. Marrecas. Eu soube, daí seria o quê? Marrequiano? Marrequinho. Marrequinho? Era marroquino. Ficou melhor Francisco Beltrão. Não, e daí o time da cidade. Daí o time de futsal da cidade se chamaria. Pato Branco. Beltrão. Se chamaria Beltrão. Não, tu não tava aqui, eu fiz a piadinha que tu queria chamaria fazer. Chamaria Vasco. Hein? É. Ó, eu ia falar, tu não tava aqui, mas eu fiz a piadinha que deu a galera. Pato Branco mandou um recado assim, viu? Agora que é o segundo vice do Marreco seguido aí, se tiver mais um vice, pode pedir música no Fantástico. Três vices seguidos aí. Nossa. Mas é como eu disse, estão chegando, estão batendo na porta. Uma hora a porta abre. Ah, ou não. Ou não, né? Ou não. Vamos tocar uma. É boa. Já me perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. De mim.

todo dia. Da, da, da. No ritmo do rodeio, com Gleidson Rodrigues. Alô, galera do rodeio, aqui quem fala é Gleidson Rodrigues. O Jean Malta, o Bambambam dá, o Marrom dá, dá o Xela dá, o Ciderley Klein dá, o Gleidson Rodrigues também dá. Dá, dá, dá. Dá beijinho nas meninas. Dá, dá, dá. Dá beijinho nas meninas. Esse é o Gleidson Rodrigues. O Gleidson Rodrigues. Esse cara foi... foi nada. Foi, foi nada. Nada. Foi e voltou. Foi e voltou. Ele era o rei do... Eu lembro quando tinha o pessoal do som automotivo, que a gente tava falando agora há pouco aí. Tava falando. Rodava muito essa música. Nossa, esses carros, né, com o som automotivo. E pensava que o vidro da gente era lixo. E é sempre o rodeio de Jaguariúna. Rodeio de Jaguariúna. Onde é que é Jaguariúna? Saveiro Pancadão. É a dos Jaguara. Jaguariúna. Jaguariúna, é. Quero fazer um convite pro pessoal que tá ouvindo em casa amanhã. Amanhã inaugura, cara. Inaugura o lounge lá da Flame, a parte dos narguilhos. Eu ia perguntar o que seria lounge. Lounge é a parte onde fica o pessoal lá fumando o narguilho lá e tal. Então inaugura amanhã, aí vai ter um sertanejinho com o Júnior e Henrique e a inauguração do lounge aí. O pessoal que como diz o Léo, curte um roche, dá uma chegadinha lá, cara. O Júnior e Henrique é a nova dupla do Marcos Flávio, né? Pra quem não conhece, o Marcos agora está com uma nova formação. Uma nova formação, né? E ele é quem na dupla? Ah, daí tu me pegou. Ah, também, ele é um dos dois. Ou é o Júnior ou é o Henrique. Ele é o Júnior. Ou o Henrique, né? Não, ele é o Júnior. O Marcos é o Júnior. É o Júnior, porque acho que chamavam ele de Juninho, cara. Ah, não sei, tô zoando. Pois ele me xinga ali no WhatsApp. Mas enfim, amanhã eles vão estar animando lá na Flame e daí inaugura o parte do lounge, pra quem gosta de curtir um narguilé e tal, com essências, as melhores essências do mundo. É narguilé ou narguilé? Eu ia perguntar agora, é narguilé ou narguilé? Pois é, uns falam narguilé, uns falam narguilé. Não, mas a voz da verdade, você sabe quem que é a voz da verdade sobre o narguilé aí, o narguilé na região, que é os carinha lá do... Ah, ah, beijão de pedra! Ah, é verdade, o Franzão e o Lester. Eles ainda estão vivos? Sim. Não, cara, não sei onde. Diz que estão. Mas como é que eles falavam? Que eles faziam... Então é isso. É narguilé, então, tá narguilé. Se eles falam isso... Então é narguilé. Então fechou, é narguilé. Narguilé, então, é fechou. Pronto. Galera, pode falar em fechou, fechou nosso horário. Fechou, né? Bora. Reprise domingo às 8 horas da noite. Domingo rock é domingo também às 7 horas. Às 7 horas. Vai estar nessa, Jorge? Vou estar nessa. Mas eu vou estar nessa. Então, até beleza. Te falei até de um som legal que ele tá, né? Estaremos juntos aí domingo. Quero convidar também, sabadão, amanhã tem o Fliperama, meio-dia, melhor do Freshman. Tá? Show de bola. Beleza. Bom final de semana. Tchau. Roberto, eu queria só reclamar que hoje a cesta básica tava pesadão, né? Tava pesadão. Eu tava me sentindo dona de mim já. A melhor piada do programa. Dona de mim. Tchau, rapaziada. Até mais.